Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marcão, tudo bem? Tudo bom, queridão? Tudo. Tá chovendo muito aí? Tá, chuviscou e parou. Mas tá um frio infernal aqui, viu? É mesmo? Muito. Aqui hoje, por acaso, não tá tão frio, mas ontem, por exemplo, tava bastante frio de madrugada. É, o que mas alguma... Mas coisa, tudo bem? Tudo. É que algumas pessoas desconhecem que São José dos Campos era local para tratamento de tuberculosos, né? Os pobres ficavam em São José e os ricos iam para Campos do Jordão. Então era estância para tratamento de tuberculosos. E falando nisso, acho que antes de tocar as músicas, querido, né, teve um falecimento aí de um cara que foi ídolo meu de infância, né, o Adam West, né, tá falando aí ao redor. Sim. No, né, do, tudo que é meio de comunicação aí, comentando sobre isso, né? Então, a coisa mais pirada de tudo é que eu me lembro comentando com amigos quando faleceu o Bud Spencer, né? Que a gente até falou no programa, né? Da Santa Trinity, né? O Carlo Pedersoli, falando, eu comentando, né? Bah, olha, imagina quando falecer o Adam West, porque sabe aquela situação assim, tu nunca conheceu a pessoa em carne e osso, mas é como se fosse um tio que assim, que foi muito importante, né, no teu crescimento, é verdade, sabe? É verdade. Né? O Roger Moore faleceu há pouco, e senão até o Adam West foi até convidado pelo Broccoli, Albert Broccoli, que é o dono da franquia 007, a ser James Bond até. E ele não aceitou, ainda bem até, porque ele falou até que como é que ele ia ser, interpretar um personagem tão britânico, né, não sendo britânico e tudo mais, mas ele até foi convidado. Então, então faleceu com 88 anos, né, William Anderson, que era o nome de batismo do Adam West. Coisa, sei lá, muito triste mesmo pra mim, falando sério assim, olha, fiquei igual como se um tio que tu adorasse mesmo, mas que tu não tem contato há anos, sabe? A lei do Batman, né, do seriado Batman dos anos 60, na minha opinião, o meu seriado favorito do tempo. Você também co-estrelou um monte de filmes B, como Robinson Crusoe em Marte, ele até era coadjuvante nesse filme. Fez participação especial em seriados como Big Valley, Smith and Jones, que era aquele seriado de faroeste, inspirado no Butch Cassidy e Sundance Kid, né? A Feiticeira, que participou também no Mannix, que é um seriado que eu gostava bastante. A gente conversou sobre esse seriado rapidamente. Fez também filmes, né, como Lady Chatterley 2, o Megacop, que é um filme com Troy Donahue e o Stuart Whitman, um filme até bem interessante, baixíssimo orçamento. E tem um filme que muita gente não conhece, de 94. Eu estava morando nos Estados Unidos e tive que só estava passando num cinema de arte, assim, um filme chamado The New Age, em português, até tem o pôster, era Loucuras de um Divórcio. Ele interpreta o pai do Peter Weller, né, do o astro do Robocop, dos dois primeiros Robocop. É um filme até composto pelo Oliver Stone. Então é isso, faleceu de leucemia, e é uma pessoa assim que, até quando se fala em typecasting, né, da pessoa ficar marcada para um papel, ele durante muitos anos ele comentou que assim, até no meio dos anos 70, ele tinha uma grande dificuldade de lidar com essa identificação com o personagem, né? Mas depois ele aprendeu a lidar com isso e acho que era aquela relação meio de amor e ódio, né? De saber que as pessoas ao redor do mundo adoram um cara e quando ele é chamado para algum papel ou para fazer, ele fazia muita voz de desanimado, também é por causa do nome dele, por causa do seriado Batman, né? Mas ao mesmo tempo ele dizia que obviamente ele limitou muito o ator, né? Ele também fez um seriado também de pouca duração, fraquíssimo, até nos anos 80, acho que foi lá por 86, assim, chamado era The Last Pursuit, era no Brasil era Delocacia de Polícia, uma imitação de Locademia de Polícia, e o bacana é que ele virava pra tela, pra quebrava a quarta parede, ele virava pra câmera, no final dizia, amanhã estaremos de volta no próximo episódio, no mesmo bate-horário, então tocava até o tema do seriado Batman, né? Então, bastante triste mesmo eu fiquei com esse falecimento, e só elogios, o Burt Ward, que fez o Robin, a Julie Newmar, maravilhosa Catwoman, né, a mais famosa das três Catwomans, das Mulheres Gato, só elogios pro cara, dizendo do profissionalismo dele e tudo mais. Então é isso, vamos pros anos 50? Vambora. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Kiss me with that twinkle in your eye. No, no, no. Makes me want to love you and never say goodbye. No, no, no. But to me, it's a feeling. Oh, yes, I've got that crazy feeling. Marco Antônio. Tá. Canção completamente desconhecida na América Latina. Ela é baseada de 1957 para 1958. O nome é That Crazy Feeling e é cantada apenas pelo Kenny Rogers. Isso mesmo. Kenny Rogers tentou ser cantor de rock and roll, de doo-wop, né, que é esse estilo bem baseado no, embasado nos vocais, nos anos 50. Né, obviamente o pessoal conhece muito, ele é um cantor, ele é um daqueles exemplos de crossover. Ele começou, ele ficou famoso como cantor country nos Estados Unidos, mas, por exemplo, ao redor do mundo, principalmente no Brasil, como cantor pop, né, que ele fez, ele não se limitou ao universo country, ou country western, como se chama, né, já vendeu cerca de 105 milhões de discos ao redor do mundo. Ele nasceu nasci 20 de agosto de 1938 em Houston, no Texas, o quarto de oito filhos. A mãe dele era assistente técnica em enfermagem e o pai dele carpinteiro. Ele é de origem irlandesa e também tem sangue indígena também. Há uns anos até ele virou meu motivo de troça aí, porque ele fez uma plástica horrenda na cara, assim, mudou, ficou completamente diferente, ficou meio parecendo, com todo respeito, um boneco de cera, e não da Madame Tussauds, mas aqueles museus mais vagabundos que... Deformado. Que tentam imitar Madame Tussauds. Essa canção, como eu falei, não teve nenhum sucesso. Depois disso, do fracasso dessa investida dele como cantor, pop, rock and roll, rockabilly, romântico, nos anos 50, ele fez parte de um grupo de jazz, e só a partir dos anos 70 que ele realmente estourou como cantor country, e daí, mas a gente até depois gravou até canção dos Bee Gees e tudo mais. Também é ator, acho que o filme dele mais conhecido, passava bastante na Sessão da Tarde, é um chamado Six Pack, no Brasil era Seis é Demais. O filme que é sobre um piloto de corridas que adota seis crianças órfãs, até é com Anthony Michael Hall, aquele ator que fez A Mulher Nota Mil, que fez O Clube dos Cinco, A Gatinhas e Gatões, com a belíssima Diane Lane, né, que fez O Pequeno Romance, Ruas de Fogo, e vários outros, e também com a Erin Gray, que era a estrela do seriado Buck Rogers, seriado de TV Buck Rogers. Ele pode ser ouvido em cerca de 100 trilhas sonoras, incluindo Fúria Audaciosa, com Anthony Quinn, A Mulher que Desejei, um filme que não fez sucesso nenhum nos Estados Unidos, mas fez muito sucesso no Brasil, principalmente na TV, em reprises, que é Comboio, aquele de Sam Peckinpah, com, né, Chris Christopherson, Ellie McGraw, Cowboy do Asfalto, com John Travolta e vários outros. Vamos tocar um trechinho de uma canção de êxito em 80, Lady. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made. Essa fez sucesso no Brasil, viu? Essa fez sucesso. Essa é de 80, né? Lady. E é, sabe quem é que criou, produziu essa canção, porque é super fã do Kenny Rogers? Lionel Rich. Tem totalmente a pegada, né? É a cara dele, né? Do Lionel Rich solo. A gente pode, acho que, para dos anos 60, pode ser? Vambora. Bem desconhecido também. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David, and you can preach about the wisdom of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds a call. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, or ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Oh, well, one day soon all men will stand. His word will be heeded in all the land. Men shall know and men shall see. We all are brothers and we all are. Mankind was made of clay, each of us in the very same way. Get ready, brother, for that day. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, or ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Oh, well, the law is given and the law is known. The tale is told and the seed is sown. From dust we came and to dust we'll go. You know the Lord once told us so. Each brother take his hand. Hear the meaning of the Lord's command. Get ready, brother, for that day. Everybody gonna pray on the very last day. When they hear that bell, or ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Marco Antônio, nós só esquecemos de uma coisa. Kenny Rogers e New Edition. Sim, sim, depois do grupo de jazz que ele teve, ele teve esse grupo New Edition, e daí... frustrado também de não ele queria pegar fazer uma pegada também mais pop, daí ele foi para a carreira solo. Chegou a fazer sucesso o grupo New Edition no Brasil? Fez, Fez. Fez. Mas questão de uma ou duas canções só, né? Só. Ninguém, quase ninguém lembra mais do New Edition. Pois é, agora a gente tocou aí Very Last Day, uma canção desconhecida de um trio bem bacana chamado Peter, Paul and Mary, né, quando se pensa normalmente em contracultura, em canção de protesto, um gênero folk de música, né, violão e muito baseado na voz dos cantores, tem tudo a ver com Peter, Paul and Mary. Quando se pensa em pessoal protestando contra a guerra do Vietnã, Peter, Paul and Mary foi um trio assim super importante. Essa canção aí é de 63, se não me engano, agora, Very Last Day. Peter Yarrow, Paul Stuckey e Mary Travers. A Mary Travers faleceu em 2009, também de leucemia. Ela foi casada 4 vezes. Por que eu estou citando isso? Porque um dos casamentos dela foi com Richard Benvenhoff, que é aquele advogado que estava muito envolvido com Watergate. Foi um dos caras que ajudou assim, o escândalo a estourar mesmo, a chegar em público. Deixa eu ver o que mais podia dizer. A gente vai tocar agora um trechinho, pode ser, de uma canção deles também de 69, que é a mais conhecida deles. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Essa eu lembro bem dela, viu? Eu adoro essa canção, Living on a Jet Plane, essa é de 69, a que a gente tocou na íntegra é de 63. E também que a gente podia dizer também, eu não sei como é que se chama, a gente não tem no Brasil aquele, chamado o official pardon, né? Que seria não. O perdão oficial de uma pena dada por um presidente, alguma coisa. Não. Pois é, nós temos o indulto, né? Sim. Tá. O Peter Yarrow, né, que é o Peter do homem do Peter, Paul and Mary, ele tem uma moça de, não sei se 13 ou 14 anos, foi pedir autógrafo para ele no hotel e acabou se envolvendo com ela em 1970, foi preso, ficou 3 meses em cana, e o Jimmy Carter deu um pardon, né, deu um perdão oficial para ele. Ele até queimou muito o nome do grupo a partir dos anos 70, e o pessoal que gosta de cair de pau em qualquer coisa a ver com contracultura normalmente usa até isso como artifício, assim, um bando de tarado para ficar fumando baseado e abusando de crianças. Foi uma queimação assim, de filme, em entrevista ele tenta não falar muito sobre isso, mas chegou logo depois que teve o acontecimento, ele pediu desculpas para todo o país, por ter decepcionado os fãs e tudo mais, e reconheceu que se envolveu com essa adolescente mesmo. Peter, Paul and Mary podem ser ouvidos também, esse trio pode ser ouvido também num documentário maravilhoso sobre a guerra do Vietnã chamado Corações e Mentes, num desenho animado para adultos chamado American Pop, naquela comédia Entrando Numa Fria, e numa série de TV que é muito elogiada nos últimos tempos, chamado Mad Men. Eu acho que a gente poderia ir para os... Vamos lá, 70? Vambora. Every second tear, you held my life in your hands, and you never knew. Eu fiz uma burrada aí, eu te mandei o mesmo link da semana passada, para os anos 70 aí, que o pessoal já está me escrevendo aqui, tentei avisar, mas ele já estava no começo da música, eu pensei, tá, tudo bem, o Andy Gibb merece. Mas essa foi o Too Many Looks in Your Eyes, do Andy Gibb. Então, se não for abuso, eu te mandei aí de novo, depende, eu acho que eu tinha, de repente, mandado o link errado. Isso, acabaste de ver aí, se puder, essa que é a dos anos 70 que a gente está valendo para essa semana, pode ser? Uau. É bem desconhecida. Não chegou ainda não. Apareceu ali como visualizado para ti, mandei no inbox. Posso mandar de novo? Tá aí, mandei de novo aí. Apareceu visualizado agora. O que está aparecendo visualizado aqui é Robert Fleck. Exatamente. Fleck. Ah, Roberta tá. Fleck. Tá. Por favor. Obrigado. Vai lá. Você. Reflections to the wind where they belong. Surprising things will rise to the top and then painted dreams flow. All of the pain has to go. And find its space for love will come and take its place. Marco Antônio. É, Fleck, a Roberta Fleck, né? Obrigado por tocar a canção na íntegra, a Conversation Love, uma canção de 73. Os arranjos são do brasileiro Elmir Deodat e foi composta por um cara até que eu me dava por e-mail, me comunicava com ele, Terry Plumeri. É um maestro, fez uma trilha sonora, aquelas trilhas sonoras, sabe, às vezes aqueles filmes que tem trilha sonora que é muito melhor que o próprio filme. Sim. Né? Ele fez a trilha sonora do filme Desejo Matar 5, entre vários outros filmes B, de ação. O filme é bem fraquinho, mas a trilha sonora dele é inacreditável. E a gente trocava e-mail já há uns 7 anos, assim, Natal, esse tipo de coisa assim, aniversários, e em março de 2016, entraram na casa do cara, um casal de traficantes entrou na casa do cara para roubar coisas para poder trocar por drogas e assassinaram o Terry Plumeri. Grande pessoa, grande compositor e músico, trabalhou com todo mundo na indústria e muito triste mesmo. A Roberta Fleck nasceu, o nome de batismo, Roberta Cleopatra Fleck. A mãe dela tocava piano onde? Igreja Batista. Ela começou também em Igreja Batista, com muita gente que a gente cita aqui no programa. Ela nasceu numa cidade chamada Black Mountain, na Carolina do Norte, e tinha tanto talento para o piano que até fez universidade com bolsa de estudos para piano. Os antepassados dela são daquele país que sempre na época da Copa do Mundo a gente no Brasil se ouve falar, que é República dos Camarões. Sim. Isso, é. Ela pode ser ouvida em cerca de 80 trilhas, incluindo Play Misty for Me no Brasil. O título era Perversa Paixão, que é o debut como diretor do Clint Eastwood, filme maravilhoso, sobre um disc jockey que é apurrinhado por uma fã obsessiva. Até dizem que tem muita gente que fala que o Atração Fatal é imitação. Também no filme chamado Fazendo Amor, um dos primeiros filmes a abordar a temática gay no cinema hollywoodiano, é com a Kate Jackson, que era a Sabrina do seriado As Panteras. Impacto Fulminante, também estrelado e dirigido pelo Clint Eastwood. Clint Eastwood é mega fã da Roberta Fleck. Tem um filme de breakdance chamado Body Rock, que era estrelado pelo Lorenzo Lamas, filho do Fernando Lamas. Aquele O Sol da Meia-Noite, White Nights, com Mikhail Baryshnikov e o Gregory Hines. Boogie Nights, e até num filme de terror classe Z, metido a comédia, chamado A Camisinha Assassina. É sobre o que vocês estão pensando mesmo, uma camisinha assassina. Vamos então vamos dar com um trechinho não sei se dá pra ver quando eu te coloquei ali dos anos 70, da canção dela mais conhecida. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Essa tocou muito aqui, viu? Nossa, do Oiapoque ao Chuí, também de 73, obviamente, Killing Me Softly. Vamos para os anos 80? Vambora. Tá na mão. Tá. Yes. Antônio. Essa canção de 85, o nome é In Your Smile, no seu sorriso, do grupo chamado Flash for Lulu, um grupo inglês, formado nos arredores de Londres. A gente tocou há uns meses uma outra canção deles na íntegra, também desconhecida. Vamos tocar só um trechinho da canção deles que fez mais sucesso, que é uma canção de 87, I Go Crazy, pode ser? Pode, lógico. Isso. Vamos lá. Marco Antônio, seu convidado também já está na linha. Já está na linha, tá. Só vou só para finalizar sobre esses anos 80, não. Essa banda inglesa, eles misturavam punk com post-punk, com pop. Existiram assim, na formação original de 82 a 92. O vocalista Nick Marsh faleceu em 2015. Também de câncer. Eles podem ser ouvidos em trilhas sonoras de filmes como Some Kind of Wonderful, que era no Brasil Alguém Muito Especial, uma espécie de refilmagem com sexos trocados do Garoto de Rosa Choque. Por sinal, o Garoto de Rosa Choque, o personagem Ducky, foi dublado no Brasil pelo nosso convidado, Niso Neto. No filme também a Flashback, que era com Kiefer Sutherland e Dennis Hopper, no Brasil era Quase Sem Destino. Também Uncle Buck, no Brasil, era Quem Vê Cara Não Vê Coração, com grande John Candy, e Karate Kid 4. Então, o entrevistado de hoje, obrigado por ter já avisado que ele já está aí, é o grande Niso Neto. O nome dele de batismo é Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1900, tá? Não vou dizer o ano, mas de qualquer forma, ele é ator, comediante de stand-up, ilusionista, colaborou com a revista Mad. Nos últimos tempos, ele virou empresário da área do que eu chamaria de bem-estar sexual. lançando com a esposa dele, a educadora sexual Tatiana Presser, que a gente teve a honra de entrevistar há alguns meses, uma linha de produtos eróticos, cada um que falar, são idealizados para dar assim, um up, sem trocadilho nenhum, por favor, sem malícia, na vida sexual de gente como eu e você. Eu sou produzido à base de plantas da Amazônia, sem corantes, para não alterar o pH das áreas íntimas, das partes baixas, digamos assim. Ele vai falar, então, agora com a gente sobre a carreira dele, que tem cerca de 50 anos de carreira, ou entre quase 50 anos de carreira, cerca de 45 anos de carreira, do legado deixado pelo pai dele, que, na minha opinião, é o mais eclético, no bom sentido, o mais diverso ator brasileiro da história, na minha opinião, Chico Anísio, né? E vamos conversar com ele, que tem bastante coisa para bater papo. Tudo bem, Niso? Oba, tudo bom? Tudo jóia, querido. Então, vamos começar pelo começo, assim, que eu sempre notei, quando tu atuas, tu tem uma certa ginga, assim, até se apresentando em shows de stand-up, a forma como tu se move. Eu me lembro de show até de stand-up que fizeste, que tinha até um pouquinho, há uns anos, até uma influência de teatro de revista. E a tua mãe é a Rose Rondelli, né, que foi vedete. Ela te teve, assim, tens um background, assim, mais formal na área de dança, porque a forma como tu se move, deve ter, inclusive, assim, fazendo ilusionismo, né, os shows de prestigitação e tudo mais. Me fala um pouco disso, da influência do teu pai e da tua mãe na tua carreira, pode ser? Lógico. Bom, minha mãe, como você falou, foi vedete, foi uma grande estrela, Carlos Machado, Walter Pinto. Uma coisa interessante é quando meu pai e minha mãe se conheceram, ela era a grande estrela, e meu pai era um cara que já tinha um certo nome no rádio, mas assim, era um cara mais respeitado dentro do meio, não era ainda um cara com essa popularidade toda para o público em geral, né? E aí logo na TV Rio, em 50 e tanto, ele estourou com o Chico Anísio Show, foi um fenômeno, assim, de audiência, uma coisa inexplicável, assim, a ponto de mudar em horário de cinema, de teatro, que ninguém saía para ficar vendo programa. Então eu venho dessa escola, né, que é a escola do pouco do teatro de revista, um pouco da chanchada. Tu teves algum treinamento formal, querido, em dança ou não? Que eu sou, não. Eu te olhando assim, eu deduzo que tu seja um bom dançarino, que seja bom bom de pé. Olha, de passo, acertei, não acertei, de perna dura, como é que é a coisa? Eu sou bom de dançar na balada, assim. Não tive nenhum treinamento formal. Já fiz alguns musicais, onde tive uma certa dificuldade de pegar as coreografias, mas eu sempre no final das contas eu conseguia, com um pouco de insistência, de treino, pegar as coreografias e ficava um resultado final que as pessoas achavam realmente que eu dançava. Mas quando na verdade não, o que eu tive foi força de vontade e paciência por parte dos coreógrafos, para eu poder pegar aquilo ali, mas eu entendo o que você esteja falando. Uma espécie de uma ginga, assim, um pouco da carioquice também, né? Mas não, nunca tive nenhum treinamento formal. Ah, tá. Me fala um pouquinho do teu amor pelo ilusionismo, né? Eu fui uma criança que gostava muito de mágica, tinha uma loja, uma rede de loja chamada Lobras, né? Que até eu ia muito lá e comprava mágica, né, deles, tu pagava, comprava mágica, eles iam atrás de uma cortina lá e te ensinavam os segredos. Eu sempre gostei disso. Como é que isso te ajudou na área de performance, né? Como é que foi assim que te interessou por mágica, sendo que tu até foi diretor social do Círculo Brasileiro de Ilusionismo? Fala um pouco disso, por favor. Olha, ao contrário do seu caso e do caso da maioria, normalmente as pessoas que se envolvem em mágica já são apaixonadas desde criança. Eu nunca me liguei muito em mágica. Ah, é? Até que em 88 eu fui chamado para fazer parte do Circo dos Astros, no Criança Esperança. Era um quadro que tinha no programa, onde eles chamavam atores da Globo para fazer números de circo. Aí perguntaram se eu queria fazer mágica, eu falei, mas eu não entendo nada de mágica, pô. Aí eles falaram, não tem problema não, a gente vai contratar um mágico, para te ensinar uma meia dúzia de números fáceis. Uau, foi assim então? Foi. Uau. Eu tomei gosto pela coisa, achei a mágica uma coisa incrível, coisa que eu até então não tinha chamado tanto minha atenção. E eu comecei amadoramente, né, assim como um hobby. Mas pro artista não tem graça fazer só como hobby, né? Então eu comecei a incluir isso na minha carreira, no meu dia a dia. O que foi uma coisa muito interessante, porque a mágica ela te dá uma espécie de um poder, assim, né? Para mim a autoestima foi muito importante. Ah, é? E como você falou, é mais um recurso, né, que a gente tem. E eu comecei a fazer mágica a sério a ponto de me tornar depois diretor social do CBI. Uhum. E a mágica sempre foi muito presente na minha vida. Mas depois eu tomei um pouquinho assim de não diria desgosto, né? Seria uma palavra muito, muito forte. Mas essa história do Mr. M foi uma coisa que desculpe o termo, me broxou muito em relação à mágica. Porque... broxou muita gente da área, né? Pois é, isso aí foi uma coisa muito feia, porque... O que me entristeceu muito foi que o público ficou do lado dele, né? Nós mágicos viramos os otários. E o Mr. M virou o herói, quando na verdade ele estava apunhalando seus colegas pelas costas. E esse foi o maior ato de traição na história da arte mágica. Olha, a mágica, rapaz, ela conseguiu resistir à Inquisição da Idade Média. Você sabe que na Inquisição muitos mágicos foram para a fogueira, né? Porque eram considerados feiticeiros. Acusados de ser feiticeiros, de bruxos, né? Exatamente. Até que lançaram um livro na época chamado The Discovery of Witchcraft, que quer dizer a descoberta da feitiçaria, onde revelaram alguns segredos de mágica para provar que aquilo ali era só uma arte. Claro. Não se tratava de feitiçaria. E nem esse livro, nem a própria Inquisição em si, foi tão devastadora para a mágica quanto o que Mr. M fez. Uau, o que me entristeceu muito é que ele virou um grande herói nacional, só aqui no Brasil. E nós mágicos ficamos de babacas. Uau. Isso assim, não vou dizer que eu tenha falado, ah, agora larguei a mágica, não é isso. Mas assim, de uma forma natural, eu me distanciei um pouquinho. Mas uma vez mágico, sempre mágico, né? Então a mágica, nunca vou abandonar a mágica, eu faço um pouco de mágica no meu show. Mas não com aquela empolgação de antes. Entendi. Infelizmente. Entendi. E me diz uma coisa, afinal, tu tem 50 e poucos anos, eu não preciso entrar aqui especificamente, mas assim, quanto tempo de carreira tu já tem? Eu vou chutar, cara, 45 anos de carreira? É por aí, eu comecei, na verdade, em 72, né? Tá, me diz uma coisa, só te interrompendo. Eu me lembro, tá? Eu não me lembro assistindo, mas eu me lembro lendo há um tempo sobre. Tinha uma novelinha infantil da Rede Globo, que era Linguinha e Mr. Yes. Foi ali a tua primeira. Foi ali tua primeira. Teu primeiro trabalho, assim, que era dentro do Chico City, não era? Não, na verdade, Linguinha era um programa, era uma novela de 5 minutos. Por dia, era um capítulozinho de 5 minutos. Que era entrada do novela nacional, né? É a novela das 8. Uhum. E eu acho que foi o único programa da história da TV brasileira que saiu do ar por excesso de audiência. O que que acontecia? Ela dava um pico ela ganhava da novela e do Jornal Nacional, que já eram os maiores ibopes na época da Globo. Sendo que ela estava inserida na novela, né? Não, ela entrava... Ela estava inserida no Chico City, não estava ou não? Não. Era um programa independente que entrava entre a novela e a entre o Jornal Nacional e a novela. E aí ela dava um pico de audiência que ganhava dos dois. Isso aí pro pessoal dos patrocinadores e tal, complicou um pouco, né? E aí teve que sair do ar. Uau, Mas não, ele não era dentro do programa, não, ele era um programa independente. Não, sim, quer dizer então que foi realmente tirado do ar literalmente por ter excesso de gente assistindo? Exatamente, porque aí, como é que se fala, deu uma desequilibrou, vamos dizer assim, a audiência. Entendi. Porque os dois programas de maior sucesso já eram o Jornal Nacional e a novela, e de repente entrou uma novelinha de comédia, que dava um pico ali, que ganhava dos dois. Ou seja, o que era para ser um enxerto... Tem que tirar, porque tá desequilibrando aqui. Entendi. O que era para ser um enxerto estava chamando mais atenção. Tá. Te formou em teatro, fizeste teatro no Teatro Tablado, correto? É, da Maria Clara, né? Da Maria Clara Machado. Isso. Fala um pouquinho da tua experiência lá, pode ser? Lógico. Foi incrível, assim, não foi assim uma coisa de muitos anos, mas eu tive o privilégio de fazer, de ser aluno do Carlos Wilson, o famoso Damião, e o Bernardo Jablonski, que depois veio a ser colega meu de redação no Zorra Total. E era uma delícia fazer aquelas aulas de improviso. Aprendi muito com eles. Embora não tivesse feito nenhuma peça profissionalmente no tablado, posso me orgulhar de dizer que, de alguma forma, fiz parte daquela história. E o tablado existe até hoje. É uma referência no nosso teatro. E independente do prazer que eu tive de fazer aquelas aulas, foi de grande aprendizado. Eu aprendi muito com eles. Foi muito bom, tenho muita saudade. Sensacional. E assim, eu também era viciado em revista Mad. Tu escreveste pra Mad. Fala um pouquinho também desse período teu na revista Mad. Olha, infelizmente, quando eu escrevi pra Mad, ela já estava, foi agora há pouco tempo, tem uns 3 ou 4 anos. Ah, tá, achei que fazia mais tempo. Ela já não estava com aquela força, né? Eu fui viciado na Mad quando eu era criança, adolescente. Eu tinha uma coleção inteira da Mad. Coisa que eu me arrependo muito de ter desfeito. Tive que me desfazer por uma questão de espaço. Mas, nossa, como eu gostava da Mad. E realmente foi também uma referência grande para o humor, né? Aqueles caras, o Aragonês. Totalmente. O Jafé, né? Aquele... Isso. Peter Boyd. Peter Boyd. E desenhistas, né? Mort Drucker. Eu me lembro que no Brasil, o que eu mais gostava era o Carlos Chagas. Sim, Carlos Chagas, tinha também o Ramadi. Exatamente. Que é um grande mágico, que também fez muitas capas da Mad. Isso. E tenho muita saudade da Mad como ela era, mas isso é assim mesmo, nós seres humanos somos saudosistas por natureza, né? A gente sempre gosta das coisas que lembram nossa infância, nossa adolescência. E acredito que a Mad hoje em dia tenha muitos fãs do jeito que ela está hoje. Mas com certeza a gente vai preferir do jeito que nos lembra a nossa infância, a nossa adolescência. Me diz uma coisinha, eu toquei antes, a gente sempre, na época que desencava canções anos 50, 70 e 80, tá? Uma das canções que eu toquei logo antes de tu entrares no programa foi de um grupo chamado Cash for Lulu, e a canção deles mais famosa, I Go Crazy, toca num filme que eu nunca vi a versão brasileira do filme, ou seja, eu nunca vi a dublagem. Mas periga até o protagonista ser dublado por ti. Porque aquele diretor, né, John Hughes, que era tipo o Woody Allen dos adolescentes, né? Se quisesse a voz, obviamente, do Ferris Bueller, né, do Matthew Broderick, e também do John Cryer, que era o Ducky no Garoto de Rosa Choque. E esse filme, a gente tocou um pedaço da canção, I Go Crazy, toca num filme com uma espécie de refilmagem que o John Hughes fez, do Garoto de Rosa Choque, só que com sexos trocados. Era com Eric Stoltz, a Meryl Streep Masterson e a Lia Thompson. É alguém muito especial. Por acaso trabalhasse nesse como dublagem ou não? Não, nos te lembra? Eu estou falando aqui em 87. E a Garoto de Rosa Choque, enfim. Hã? Não ouvi. O último que você falou, não. Ah, tá. No Sam Kind of Wonderful, não, tá. Eu não lembro, porque a gente faz tanta coisa em dublagem. Não, sim, mas por acaso esse não, né? Oi? Por acaso esse não, né? É, eu acho que não. Se eu fiz, foi um papel bem pequeno que eu não me lembro. Ah, tá. Vamos passar agora para essa tua nova carreira aí. Eu acho muito interessante, a gente já conversou, a gente teve onde conversar uns meses com a tua esposa, Tati Presser. Ela é sex educator, né, conhecidíssima maior do Brasil, autora, e eu achei muito interessante a ideia de vocês se juntarem para vender, lançando essa linha de produtos que estão aí para estimular e para quebrar tabus, né, na sexualidade. Muita gente, assim, sei lá, classe média, mais careta, de repente fica pensando, não posso fazer isso, ou que chato, sei lá, comprar um vibrador, um dildo, sei lá. Então, eu acho muito interessante que nos vídeos que vocês fazem, Ela fica tipo assim, como se fosse, obviamente ela dá o depoimento mais pro lado, digamos assim, oficial da coisa, eu não digo oficial, mas assim, entre aspas, médico da coisa, né, e pelo menos eu assistindo, conversando com amigos também, a gente se identifica contigo, que é a pessoa que tá ali quase de carona, e que pelo menos tá falando assim por conhecimento, não por ter estudado, mas por ter utilizado o objeto e tudo mais, assim. Eu acho isso, a comunicação é muito direta com a gente, né? Então, fala um pouquinho disso, né? Como é que vocês se conheceram e daí, como é que surgiu essa ideia de anos depois... né? Faria até sentido ela entrar nessa história, mas me fala assim da tua entrada nessa história, nessa linha de produtos, fala um pouco dessa linha, abre o coração aí pra gente. Olha, a gente se conheceu na balada e foi até uma coisa muito interessante, porque a gente, como quase todas as relações, a gente nunca imaginou que a gente ia ficar de uma forma tão séria. Estamos juntos há 15 anos já. 15? Temos duas filhas lindas. Uhum. E ela também era psicóloga, né? Tem formação em psicologia. Sim. Demorou um pouquinho para se encontrar, sempre trabalhou com saúde da mulher e tal, mas aí aprendia a fazer terapia de família. Ela é artista plástica também, né? Sim. Uhum. Sim, mas isso aí é uma coisa, mais um hobby, né, na verdade. Uhum. Uhum. E aí depois ela se encontrou com a sexualidade e... tivemos a ideia de fazer uma peça juntos, que na verdade é a palestra dela, comigo do lado fazendo stand-up comedy, mais ou menos nesse esquema aí que você falou, ela dava dar um parecer mais técnico, e eu do lado fazendo graça, dando ponto de vista masculino, ponto de vista mais do leigo, vamos dizer assim, né? Mas aí o que acontece, com a convivência e com o aprendizado com ela, eu fui virando meio que quase um educador sexual também, né? Embora não tenha formação nenhuma. Um piloto dela. De provas? Oi? Quase que um piloto de provas do... É, exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. E nós juntos, assim, criamos uma sintonia muito grande, assim, nós temos uma... ficou uma dupla, assim, muito interessante e tal. E aí as coisas foram crescendo, né? Ela teve a ideia tivemos a ideia de fazer a peça, fez muito sucesso aqui no Rio. Estamos querendo voltar agora, estamos procurando patrocínio para voltar. Okay. E aí tivemos a ideia de fazer um blog, que é o ventransar.com.br, que na verdade Ventransar virou o nome da nossa marca. Uhum. E aí ela escreveu o livro nesse meio tempo, que está fazendo um grande sucesso também. Grande sucesso. E aí tivemos a ideia de fazer, na verdade ela teve a ideia de fazer uma linha de lubrificantes, e aí entramos em parceria com a Inti Cosméticos, que é o maior fabricante e distribuidor de cosmético íntimo do Brasil. Fizemos uma linha única, ficou uma coisa assim de altíssimo nível, que se chama Ventransar, logicamente Ventransar by Inti. São 7 itens de géis, que a gente chama de funcional, né? Que é o gel com função. Então tem um que vibra, que é a base de jambu, tem um que esquenta e esfria, tem um que é o retardante, tem tem um que é só a base de água, que só lubrifica, com sabores exóticos, uma coisa mais gourmet. Tem sabor lixia, tem sabor cranberry, tem sabor algodão doce. Algodão doce? Tá danado, rapaz, tá vendendo pra burro. Uau. E vamos vir agora com uma, agora mais pro final do ano, com uma linha também de sex toys, né, de brinquedos eróticos, também de altíssimo nível. Tudo na base do licenciamento, né? São parcerias que nós fazemos com grandes empresas. Sensacional. E a coisa tá indo muito bem. Eu acho que isso embora tem muita gente aí que torça o nariz, o que eu acho uma hipocrisia danada, porque a sexualidade é uma coisa muito importante na vida da gente. Eu acho que não tem porquê a gente negar que sexo é uma coisa divertida e gostosa. Não é verdade? Se não fosse sexo, nenhum de nós estaria aqui agora. Cegonha, repolho, tudo isso está fora de questão. Não é verdade? Me diz uma coisa nisso. Assim, ó, Porque, qual é o diferencial? Assim, em outras palavras, assim, por que a tua linha, a pessoa deve ir atrás da tua linha de produtos? Vou te explicar. Uhum. Primeiro, sabores exóticos. Deu muito trabalho da gente fazer. Olha, a parte de testes foi muito divertida, viu? Por quê? Essa empresa Int, ela é em São Paulo. Uhum. Aí elas mandavam as provas por Sedex, a gente vinha aqui, recebia. Tentava. E a gente não dá pra experimentar. Aí vai, coloca. Experimenta, não tá bom, lava. Vamos testar o outro agora. Aí vai, lava de novo. Aí manda lá, anota num papel. Esse aqui tá muito espesso. Ai, lava, tá então, grosso, não pode jogar fora, né? Lava, mas não joga fora. A textura não tá boa, o sabor tá muito enjoativo. Aí manda de volta, eles mandam de volta pra gente. E deu trabalho, cara, não foi mal. Mas nisso, o que aconteceu foi o seguinte, entre vocês decidirem entrar com essa linha, tá? E até o produto ficar assim, do jeito que vocês realmente queriam, tá? E entrar no mercado. Quanto tempo foi, assim, de gestação desses produtos? Eu acho importante o pessoal saber disso, pra ver que não é uma coisa que acordaram um dia e decidiram no dia seguinte. Não, não é caça-níquel, não. Tá muito longe de ser disso. Sim, sim. Olha, uns 6 meses, viu, nessa brincadeira. É mesmo? É, porque aí tem que ficar do jeito que a gente quer, sabe? É muito simples você fazer como algumas atrizes aí que licenciam sua marca para um perfume. Nem sabe o que é. Nem sabe direito o que é. Uhum, então é uma coisa muito séria. A gente está entrando num campo aí que lida com saúde, que lida com bem-estar sexual, sabe? Uhum. E aí vem tudo. Vem o conceito visual. Nós contratamos uma empresa de publicidade. Mesma coisa. Aí vai. A embalagem não tá boa, a gente quer assim, a gente quer, tem que ter todo um diferencial, porque senão não tem sentido entrar num negócio. Claro, mesmo. Claro. Entendeu? Claro. Então, aí brincando, 6 meses de teste, de vamos, sabe? E aí tivemos que convencer a fazer sem corante, porque esse mercado tá muito acostumado a fazer com corante. Falou, vamos fazer sem corante, pra que botar uma química mais aí? Vamos fazer uma coisa mais orgânica, uma coisa diferente. Claro. E aí conseguimos convencer, vamos fazer sem corante, a Alessandra Weiss, que é proprietária da Int, topou todas os nossos diferenciais, várias reuniões, e enfim, aí também veio o conhecimento dela de dar várias dicas pra gente, ó, vai por esse caminho, vai por esse. Acabou que ficou uma coisa de altíssimo nível, ficou uma coisa assim que sinceramente não existe no mercado. Por que tu achas que ainda existe uma grande, resistência de pessoas, principalmente acima dos 40 anos, por exemplo, para não ter constrangimento de até revelar que tem interesse em conhecer esse tipo de produto? Por que tu acha isso? Olha, não é só acima dos 40 não, viu? Isso, uma palavrinha, está falando de uma maneira mais geral, tá? Não é que todo mundo seja assim. Uma palavra define, que é hipocrisia. A gente vive num país que é o país do carnaval, que é o país do tropical, onde as pessoas vão à praia de fio dental, as pessoas vão no carnaval e desfilam com o peito de fora, as pessoas consomem funk, consomem axé, que tem uma conotação sexual enorme. Estou mentindo ou tu fala a verdade? Sim. Fala, porra! Sim, eu respondi. Eu disse sim, sim. Eu disse sim. É sim. Mas é verdade, cara. Mas é uma sexualidade à flor da pele, mas ao mesmo tempo tem esse lance contraditório, né? Pois é, quando se fala na sexualidade propriamente dita, as pessoas torcem um pouco o nariz e falam, mas é a família brasileira. Gente, pelo amor de Deus. O sexo tem que ser visto com mais naturalidade. Existe pornografia, existe baixaria. Isso é uma outra coisa. Você não está falando disso. Erotismo não tem nada a ver com isso, né? É outra coisa. A pegada é outra, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Agora, aí entra também fundamentalismo, né? Entra aí também a religião levada de uma forma radical, de uma forma Uhum, tem, uhum, tem, por exemplo, uma linha agora de lubrificantes que foi lançada, chamada In Heaven, que quer dizer no céu, que é uma linha destinada a evangélicos. É que o dono dessa marca é um cara, um casal evangélico, praticante, que resolveu lançar isso e tá aí pra no esse nicho de mercado. Que tá aí no mercado, enfim. Sempre esse nicho. Né? Então eu acho interessante. Que tem pra tudo nesse mundo. Se a pessoa não quiser, não gostar, não concordar, não tem problema nenhum. É mais Niso, como é que as pessoas podem... Você tá vendo um programa que não te agrada? Uhum. Muda o canal. Sim. Bloqueia aquele canal para os seus filhos não assistirem. Uhum. Não é verdade? Certo, exatamente. Então eu acho que tá na hora da gente mudar um pouco esse conceito. Eu acho que tem para tudo. E parar com essas mensagens de anônimas na internet, ofensivas. Sabe? Uhum. Eu recebi hoje, não vais acreditar, quando anunciei... claro, a esmagadora maioria, super empolgada em ouvir o programa, mas eu recebi umas mensagens, inclusive em inbox, e notou que duas pessoas até fizeram amizade comigo, não estou inventando, por supostamente abrigar pornógrafo. Estou falando sério. É, entendeu? É bobagem isso. Nunca vê, já sabe que 6,5 vão entrar aqui? Não sintoniza o rádio, vai ver outra coisa. Né? E o problema é que não tem para todo mundo. Niso, e como é que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho de vocês, teu e da tua esposa? Como é que elas podem saber mais dos produtos, né? Como é que pode saber? Assim, imagino que tem como a pessoa pedir até por reembolso, por correio, sei lá, me fala um pouco disso, assim, para a pessoa assim que daqui a pouco, vamos ver, a pessoa não está afim de ir em sex shops atrás disso, como é que a pessoa pode ficar sabendo? Olha só, nós estamos abrindo uma loja virtual. Ah, ainda tá, não está no ar. Tá. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre nossas coisas, entra no nosso blog vemtransar.com.br. Ok. É um blog totalmente destinado à sexualidade, onde tudo é colocado de forma muito clara, sem baixaria, e com a intenção de ajudar as pessoas. Inclusive eu tenho uma coluna lá, chamada Palavra de Homem, onde eu dou a versão masculina das coisas, e com textos assim, com muita propriedade, com muito humor, vocês vão gostar. Lá tem uma página dos nossos produtos. Maravilha. Infelizmente a gente não está podendo vender ainda por lá, porque a nossa loja virtual está sendo formatada, acredito que em uma semana vai estar no ar. Ah, achas que já dentro de uma semana já vai estar? Sim. Sim. Ah, que legal. Mas lá, se você clicar lá agora, você vai ver que tem lá um cardápio com os nossos produtos, tem lá onde você pedir por atacado, mas no seu sex shop preferido, você vai encontrar a linha Vem Transar. Só você botar no Google, Vem Transar lubrificantes, vem transar géis, enfim, íntimos, que já vai vir lá um monte de links de lojas onde os produtos estão à venda. Maravilha. Gente, conversamos com Francisco Anísio de Oliveira, Paula Neto. Quero agradecer muito a tua participação. Valeu pela força. Eu acho que quem não tiver interessado não vai, e quem tiver daqui a pouco pode, de repente está despertando de repente o interesse para a pessoa apimentar um pouquinho a vida sexual e blá blá blá, e quer dizer, o interesse, eu acho que muita gente até não tem, acho que não tem, se interessa, mas não tem muita, não consegue expor esse interesse assim, porque fica constrangido de que você vai pegar mal, se não vai pegar. Eu entendo também, sinceramente não julgo, eu acho que tem pessoas que se sentem constrangidas. Uhum. Não tem problema nenhum, cada um é com as suas coisas. Agora só peço o seguinte, as pessoas até que quiserem falar mal e que estejam dispostas a debater, coloca sua mensagem sem ser anônimo. Vá lá e coloca a sua cara que a gente conversa, sem ser ofensivo. Não tem problema nenhum. Tá. Eu acho que a gente está aberto a debate. Agora, sem ser uma coisa ofensiva, a gente preferia sem ser anônimo, né? Porque é fácil fazer assim, né? Claro. Né? Niso, obrigado de novo pela tua atenção, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço, até mais, querido. Tchau, querido. Um abraço grande. Tchau. Tudo de um abração. Bem. Tchau. Parabéns, Marco Antônio. Mais uma obrigado. Que marcou. Eu tô com um pouquinho de dignidade na coisa, né? Mas precisa. Eu não inventei, viu, João? Precisa. Falando sério. Precisa. Dois, dois, entre aspas, amigos escreveram no inbox ali e um, literalmente, um deles me deletou. Em todas as amizades, né? Quer dizer, parecia que eu estava trazendo um serial killer. Bom, então assim, isso não é amigo, tá? Isso não é amigo. Isso é um indivíduo que coisa. Ó. Até sábado, meu amigo. Até sábado. Muito obrigado pelo espaço. Até mais, gente. Obrigado pela audiência.